Olá, tudo bem? Se você está escutando esse áudio, é porque é nosso convidado especial para a nossa Festa à Fantasia. Em comemoração ao Dia das Crianças, essa festa é muito importante, sabe por quê? Porque será um momento de descontração e união, onde diversas gerações podem se divertir com segurança, com tranquilidade e muita alegria. Então aproveita para soltar a criança que existe dentro de você e vista-se com qualquer fantasia, pode ser algo bem simples. O importante é que você se sinta à vontade e que se divirta. Nós estamos preparando tudo com muito carinho para que seja uma noite inesquecível. Te esperamos lá, hein?